Hoje eu sei que Deus é mais pelo que vi e vivi. Não pelo que muitos dizem, mas sim pelo que senti. Do que vale um papel, só folha rabiscada. A teoria não vale nada se não for praticada. Então é desse jeito, não espere por ninguém. Hoje eu sei mais vale o bem do que o mal de alguém. Firmão, eu agradeço a minha mãe e a família. Me deram educação, sempre me mostrou a trilha que devo seguir. Hoje eu sei por onde ir, cê precisa me iludir. Com as fugas no asfalto gritando, isso é um assalto, não reage porra. Mas que se foda, eu passo dificuldades. Muitos por necessidade acabam atrás das grades. Enfim, não quero isso pra mim. Sem chance, sem futuro, trancado atrás de um muro. Quero uma vida longa, batalhando meu suado. Dessa forma, meu querido, evito de ser finado. Quero um futuro de verdade, buscando estudar. Dando exemplo pros moleque no crime não ingressar. Em defesa do social, tamo junto e misturado. Combatendo o sistema, cabeça baixa é o... Demorei pra aprender, mas nunca é tarde pra viver e saber que qualquer erro é cobrado. E quem corre pelo certo um dia será exaltado. Hoje eu sei, não vale a pena alguns dias de gozo. Se logo após o outro, cê escuta os estouros que ecoa nas vielas, outro como no chão, promovendo o sorriso dos tipos de cidadão que aplaude, se diverte, no acessar tudo na hora. Assistindo o desespero de mais uma mãe que chora, gritando e clamando, Deus, tua compaixão. E mesmo tanta oração, não livra o filho do caixão. Hoje eu sei que nada sei, que o jogo assim se fez. Um dia chega a minha vez, sofri, caí e levantei. Hoje eu sei que nada sei, que o jogo assim se fez. Um dia chega a minha vez, sofri, caí e levantei. Não dá pra confiar naqueles que têm a razão, que no seu interior, como semblante, tem um cifrão. Hoje eu sei quem alagou, só se faz rap por amor. E mesmo todo o seu esforço, não garante o seu valor. E o pedido na parede, mais amor, por favor. Infelizmente, a mensagem não chegou em quem enxergou. A mensagem muitos vê, mas quem garante que se importe? Como sempre, o dinheiro tem um sentido mais forte. Enquanto o valor monetário for mais forte que o abstrato, vai ter moleque de 10 anos assaltando no semáforo. Vai ter quem suba no pau que cobre, vai ter revoltado o povo pobre, vai ter quem busque revolução, vai ter atentado nos busão. Hoje eu sei o quanto pesa a lágrima de uma mãe. E como é difícil achar uma mulher que te acompanhe, que se dedique por você, dê carinho e atenção, que lhe tranca sete chaves dentro do seu coração. Hoje eu sei, é incrível, tudo acontece como planejado. O estado brinda por seus planos realizados. Desta vez a formatura não veio da faculdade, e os meninos receberam um diploma atrás das grades. Hoje eu sei que a sociedade é a base disso tudo, e não mudando ela não vamos mudar o mundo. Hoje eu sei que o vazio tá sempre cheio, e mesmo o cheio pode ter vazio no meio. Mesmo estando só, sempre tem algo presente. É nesses momentos que a solidão está com a gente, que o ódio, revolta, trata de se chegar. Daí a gente esquece de como é bom amar. Hoje eu sei que o coletivo não importa pra geral, e que o nosso pior erro é ser tão individual. Que não existe o normal, cada um tem o seu jeito, e o que temos que fazer é agir com o respeito. Hoje eu sei, que sempre tem uma saída, e buscar paz interior é uma boa alternativa. Hoje eu sei que o que sei é insuficiente, e também sei que nem tudo é pra sempre. Hoje eu sei que o amanhã continua sendo incerto, e que a humanidade prefere o ódio e não o afeto. Hoje eu sei que o ontem não volta mais, e que o codinome de utopia é paz. Paz, quem não quer paz? Mas aqui já é. Hoje eu sei que nada sei, que o jogo assim se fez. Um dia chega a minha vez, sofri, caí e levantei. Hoje eu sei que nada sei, que o jogo assim se fez. Um dia chega a minha vez, sofri, caí e levantei. Hoje eu sei que nada sei, que o jogo assim se fez. Um dia chega a minha vez, sofri, caí e levantei. Hoje eu sei que nada sei, que o jogo assim se fez. Um dia chega a minha vez, sofri, caí e levantei.